15. Sie hören noch einmal den Text einer Urlaubspostkarte, diesmal allerdings nicht aus dem warmen Portugal, sondern aus dem winterlich verschneiten Süden Deutschlands. Munique, 6 de janeiro. Caro João, estou a passar uns dias na Baviera com uns amigos brasileiros e estamos muito felizes. Está a nevar e o tempo está frio, mas a cerveja é ótima, as bávaras são simpáticas e as cidades são interessantes. E por aí? Está tudo bem? Como está o tempo? Está sol ou está a chover? Até breve, um grande abraço, Miguel.